eleitor. Sentimento do meu guerreiro, sou orgulhoso da minha cor. Nesse preocupou no resgate da população negra. Na inesperada fura brusca da natureza, o furacão responsável da evacuação de 500 mil de moradores. A maioria rumo para os sofredores morreram sem piedade alheia, tipo a maldade de um homem a pôr fogo numa aldeia. 160 mil casas destruídas em 6 metros de fundura, engolida 103 milhões de metros cúbicos. 3 meses de drenagem para regressar de um novo mundo. Relatório esse pra você ver se tinha alguma chance de alguém sobreviver. Pois contava com um presidente responsável de seus atos, e ao contrário disso, nem deu ouvido nos fatos, deixando nova ordem desprezada como se fosse um deserto sem pessoas na jogada. Do fator foi a cor que agravou a catástrofe do terror. Os negros predominavam entre muitos que se encontravam em abrigos improvisados, sem dinheiro ou carro, estado escasso. Líderes religiosos, políticos, artistas, todo afirma socorro de Bush demorado, racista. Não há outro nome pro preconceito de cor que humilha, que humilha. Sente o medo do meu mais com seu preconceito, leitor. Sente o medo do meu mais, sou orgulhoso da minha cor. Sente o medo do meu mais com seu preconceito, leitor. Sente o medo do meu mais, sou orgulhoso da minha cor. Nesse sistema escuro e vedado, eu vou apalpando a procura dos lados, vivendo assim, amo e ando, pra não fazer morte com tanto racismo. Não sou Jimmy Fox, mas tanto preciso, batendo forte como no box do Tyson, tipo Raio Charles, o mestre do soul. Sou vencedor nessa luta, racista na vida e no palco do som. O povo admira a conquista de um pobre crioulo. Da minha fraqueza faço meu ponto de apoio, filho de mãe lavadeira. Sou pobre, mas tenho carreira. Conto com um presidente que não é daqui, Yahushua, meu Rabi, meu Elohim. Tô aqui nessa terra feita por sua criação, e mesmo ignorado sei que tu não faz acepção. Brancos, negros, amarelo, vermelho, amo a todos, não tenho preconceito. Sei que a maldade os invadem, pai, perdoa Liz. Não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. O preto não tem vez, então. Sente o meu problema, mas com seu preconceito.